Menina dos olhos grandes, igual a duas bolitas, eu quero que tu me guardes debaixo da tua chita. Eu quero que tu me guardes debaixo da tua chita. Já cansei de levar tombo destas tchongando em mis fãs. Quero nadar no teu ombro e me acordar no teu colo. Quero nadar no teu ombro e me acordar no teu colo. Morena dos olhos lindos, deixa eu dormir no teu céu, com duas luas saindo sobre o decote do véu. Com duas luas saindo sobre o decote do véu. Vem pro guacho, meu bichinho, tu vais ver o que é bom. Vou beijar o teu corpinho e lamber o teu batom. Vem pro guacho, meu bichinho, tu vais ver o que é bom. Vou beijar o teu corpinho e lamber o teu batom. Se me deres um pouquinho deste encanto que tu tens, eu te juro, chuchuzinho, não me aninho com ninguém. Eu te juro, chuchuzinho, não me aninho com ninguém. Sei que há muito passarinho te dando ninho de amor, mas só eu caibo certinho no teu corpo, minha flor. Mas só eu caibo certinho no teu corpo, minha flor. Olha, prendinha tristonha, pode fazer uma aposta. Eu não sou o que tu sonhas, mas eu tenho o que tu gosta. Eu não sou o que tu sonhas, mas eu tenho o que tu gosta. Vem pro guacho, meu bichinho, tu vais ver o que é bom. Vou beijar o teu corpinho e lamber o teu batom. Vem pro guacho, meu bichinho, tu vais ver o que é bom. Vou beijar o teu corpinho e lamber o teu batom. Música.